Voltando aqui com Cauê Procópio, estamos ao pé da letra na Rádio Sarau. Acabamos de escutar um trabalho dele agora. Cauê, vamos fazer o seguinte: o processo criativo, cara. Tu, normalmente tu faz as composições. Vem com você, claro, já percebemos que a palavra é fundamental no teu trabalho. Entretanto, você escreve, depois você faz a melodia ou vem tudo de uma vez? Como é que funciona? Rapaz, tudo depende. Quando é meu trabalho autoral, eu deixo a inspiração fluir. Eu não me forço a fazer, sabe? Quando é meu trabalho autoral, às vezes vem uma letra ou vem uma poesia e eu ponho a música depois. Às vezes vem uma melodia que me fica na cabeça e eu coloco dentro dessa melodia a letra. Às vezes tem alguns parceiros que eu, né, que faço junto. Ponho letra, já pus letra e melodia de uns 10 parceiros, assim. Legal. Agora, quando o trabalho é encomendado, eu peço sempre para o encomendador, né, do trabalho me dar a maior quantidade de informações possível, porque a liberdade é uma desgraça quando você pega um trabalho que é encomendado, né? A pessoa, não, faz aí. É difícil você entrar na cabeça da pessoa. Então, dá todas as informações para você ir te Então, linha quer ali dizer, na linha. cada canção é uma canção, né? Ela tem a sua história própria. Cada canção tem uma história. Tem canções que eu saí de uma vez só, de pegar o violão e tá dedilhando o violão, de repente já sai a melodia, de repente a harmonia já cabe ali dentro da melodia e aí a letra já vem junto e vira uma coisa só e sai. Agora, tem músicas que eu demorei 15 anos para fazer, entende? Tem músicas que eu demorei muito tempo, porque estava lá uma letra, aí eu peguei aquela letra, comecei a trabalhar e tudo. E eu sou preguiçoso, né? Porque eu sou baiano. Então, a coisa tem Já que vem, já vir vem, do meu. já vem quase que pronta, né? Ela tem que vir, tem que acontecer. Às vezes eu faço música, não gosto, deixo lá, né? Deixo lá, depois ela vem, eu remodelo. Eu gosto dessa coisa da palavra, de pegar a palavra, virar, pôr de ponta-cabeça, de procurar no universo qual é a melhor palavra que cabe naquela Então, melodia, tu não é dentro preguiçoso, né? Tu tem uma labuta, né? Tem um trabalho em cima. eu tenho a labuta em cima. Mas é que eu estou falando, às vezes cai direto. Mas mesmo quando cai direto, eu faço questão de procurar, colocar uma poesia E dentro qual é? daquilo. Então eu a melhor palavra possível que queira me dizer aquilo e que soe bacana, enfim, eu vou atrás. E qual é a diferença principal entre o primeiro e o segundo CD? O segundo CD é muito mais urbano, Sim. né? É muito mais urbano. Eu já virei um urbanoide, apesar de ser nordestino. Então tu gosta O também segundo. do ser humano no seu habitat também, né? Mas a geografia molda o ser humano, né? Não tem jeito, a geografia nos molda. Então, Ou assim, o também segundo nós CD. mudamos, né? Porque nós moldamos a cidade conforme os nossos gostos, né? Nossos É, porque assim, a interesses, cidade né? nunca estava pronta, né? Quem construiu foi o ser humano, né? O habitat não. Há uma interação ali. Há Eu uma. tenho um estudo antropológico que de vez em quando a gente conversa aqui e a gente fala assim, ah, e tal, coisa assim, e ah, sobre a natureza. Daí eu falo assim, mas o ser humano não gosta da natureza. Ele disse, ah, como não? Não gosta? Não, ele não gosta do seu cheiro, ele muda o seu cheiro. Ele não gosta do seu corpo, ele se depila, ele não gosta de pelo, ele não gosta de árvore, ele prefere morar dentro de um outro tipo de conforto, né? Ele não acha confortável a natureza, ele faz ela confortável. Por mais que né, digamos que o índio, né, que a gente percebe e tal, tem aquele purismo todo, mas ele também gosta do conforto, ele vai moldando conforme, né? Né, Evidente, claro, evidente. ele não fica na chuva, ele não fica, ele tem um processo de antinatural, né? Digamos. Tu sabe que você me lembrou uma frase de um amigo que é biólogo, que ele me disse que bicho, né, animal, bicho gosta de quem é indiferente a ele. Bicho não gosta de gente que gosta de animal, de Ah, bicho. entendi. Porque quem gosta de bicho quer fazer o quê? Quem gosta quer aprender, quer Entendi. segurar. Então, o bicho prefere, e quem não gosta quer matar, quer destruir. Então, o bicho gosta quem é Que não, indiferente. que tanto faz, É, que tá tá ali. dentro do contexto, né? É. Isso, é, tá ali, ah, bacana, tá ali, mas vai embora, não mexe, deixa lá, continua ali. Lembrou isso. Mas realmente, desde do que chama a primeira onda, quando as pessoas deixaram de ser nômades e se fixaram no lugar, automaticamente, há 10 mil anos atrás, eles Foram remodelaram aquele for... É, lugar, a transformaram tecnologia foi moldando conforme aquele lugar. a pseudo Necessidade. necessidade, né? Que eles vão. E eu vejo isso com a canção também. É porque a gente nasce, nós somos ouvintes, né? Nós somos ouvintes de como se de forma natural as estruturas artísticas que os outros fizeram através dos tempos, né? Que a cultura nos trouxe, ele também remodela. O ser humano também remodela. Ele olha para aquela canção, mas pô, você poderia ter mudado essa palavra, porque muda o contexto, muda a necessidade. A não ser as músicas atemporais, né? Tem algumas músicas atemporais que são tão perfeitas que ninguém quer mudar. Carinhoso de Oi? Pixinguinha seria Qual? uma. Ah, perfeito, Carinhoso de Pixinguinha. perfeita comparação. Acho que Lamento Sertanejo do mestre Dominguinhos que Também, morreu. cara. Aliás, o Dominguinhos tem a capacidade incrível de fazer esse tipo de música, que é a chamada, talvez, música orgânica, né? Aquela que impressionante como ela já parece que nem era dele, né? Ele só canalizou, né? E o mais interessante é que, por exemplo, né, músicas como as músicas infantis, elas têm sido modeladas, têm sido modeladas. Hoje, uma criança urbana, ela só vai cantar uma canção que é chamada cantiga, de roda e tal, como um preceito melódico, né? Mas o contexto dessas cantigas já estão modificados. É, e algumas têm que ser modificadas, eu É acho aí também, aquele né? lance da cultura, né? Aquele lance de que cultura resgatada. Porque tu imagina, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Pô, é muita sacanagem, né? Não, a Coitado do discussão é gato. tão grande nesse sentido que tem os puristas, né? Que não se deve mexer naquilo que, né, foi passado, né? Mas a gente pensar em purismo, eu não sei. Eu acho que é o seguinte: tradição é para ser respeitada, mas a história nos mostra. Que tem tradições que não devem ser É, respeitadas. Se a gente pensa em exatamente. tradição que deve ser respeitada, a gente deixa a mutilarem as mulheres na Claro. África, né? Se a gente pensar em tradição que deve ser respeitada, tem a farra do boi aqui no Brasil Aqui ainda. na minha Se a gente cidade. pensar em tradição, se a gente pensar em tradição que não deve ser respeitada, tem tourada na Espanha. Eu acho essas tradições são idiotas, são anacrônicas, e essas não É, devem não, realmente ser respeitadas. veja, né? Como você falou, o respeito a isso, né? Eu respeito a época do qual foi que não se pensava nas consequências Exato, disso, é. né? Mas é uma nova consciência global eu acho, pelo menos, que tem certas coisas que têm que ser mudadas. Algumas não, algumas são Sabe que lindas, até né? nos próprios patrimônios, né? Tipo, né? Os caras que, se a gente for tombar todos os patrimônios, as casas ficam velhas para sempre. Então, Claro, então, por é. exemplo, tem bibliotecas e tal que são feitas em lugares históricos, né? No país, né? Só que Sim. eles não têm acessibilidade. E Pois aí, é. vai E aí? modificar ou não? Entende? É, Pois é, pois isso é, é. eu vejo pela estrutura da cultura. Isso é muito importante que as pessoas saibam que a estrutura da cultura, ela é um dedo da humanidade. Ele é patrimônio da humanidade. Portanto, a humanidade tem direito de modificar. É, eu acho que a canção, como a língua, são Sim. vivas. E elas vão se modificando e vão se adequando às palavras que surgem. A gente está, na minha opinião, na terceira onda agora, com essa onda digital, que eu acho que a gente está na Da idade. revolução, uma nova revolução, né? Essa nova que está acontecendo, a gente está na idade da pedra ainda, dessa revolução Sim. digital. Mas isso está fazendo com que as relações pessoais, as relações culturais, se modifiquem. Portanto, a cultura vai se modificar. Perfeito, amigão. Vamos escutar mais Né? uma canção? Vamos escutar mais um Vamos trabalho. lá. Daqui a pouco a gente volta com esse papo que está muito intrigante, interessantíssimo, com o Cauê Procópio. A gente volta daqui a pouco.